que deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, ainda no Estadão de São Paulo, meu amigo Moisés Peixoto, aí em Santo Anastácio, né? Exibindo nosso programa através da Rádio Integração FM. Muito obrigado, viu, Moisés? Um abraço, o Ismar, o Luan, o Tiago, o Padre Zé Antônio de Lima, também ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Vamos em frente. Mundo Sertanejo está no ar. Bruno e Marlon cantam Cabaré. Vou afogar as mágoas, não tá dando pra aguentar. Beber até ficar alegre e ver o mundo girar. Acionei as redes sociais, meus amigos estão chegando. Terminar a noite sorrindo, ou talvez chorando. Do trabalho vou pro copo, não consigo mais fingir. Se não entorpecer minha mente, não consigo mais dormir. Tá doendo além da conta, já não sei aonde dói. Só ouvindo moda sertaneja, essa paixão destrói. Então simbora pra esse cabaré, que todo mundo gosta. Beber ouvindo Leonardo e Eduardo Costa. Simbora pra esse cabaré, curar essa paixão. A tristeza vai pedir socorro quando tocar modão. E então simbora pra esse cabaré, que todo mundo gosta. Beber ouvindo Leonardo e Eduardo Costa. Simbora pra esse cabaré, curar essa paixão. A tristeza vai pedir socorro quando tocar modão. Simbora, galera! Esse é o cabaré de Bruno e Marlon. Tá doendo além da conta, já não sei aonde dói. Só ouvindo Bruno e Marlon, essa paixão destrói. Então simbora pra esse cabaré, que todo mundo gosta. Beber ouvindo Leonardo e Eduardo Costa. Simbora pra esse cabaré, curar essa paixão. A tristeza vai pedir socorro quando tocar modão. E então simbora pra esse cabaré, que todo mundo gosta. Beber ouvindo Leonardo e Eduardo Costa. Simbora pra esse cabaré, curar essa paixão. A tristeza vai pedir socorro quando tocar modão. Mundo Sertanejo. Muito bem, nossos amigos Bruno e Marlon cantaram para vocês o sucesso Cabaré, muito legal, né? A minha amiga Adriana Martins, a Adriana Patrícia em Martins, Rio Grande do Norte, né? Muito obrigado, a Luana Ferreira, a Adriana Ferreira em Viçosa, FM da Paz, né? Minha querida Sueli, a todos, Jaciele Lima, todo Daniele Lima, todos vocês amigos aí de Porto Alegre, Rio Grande do Norte, de Serrinha dos Pintos, né? A todos vocês aí, a Dena Iris, o Tuica, os filhos, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo, também em Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte, em Bossoró, Currais

Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta. A minha querida Valdirene Rodrigues me cobrando os alôs lá no Facebook, né? Ela mora em Santa Luzia do Paruá, Estadão do Maranhão, está ligada no Mundo Sertanejo. A todos os nossos ouvintes aí, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Um abraço a todos. Meu amigo Rubens Almir, em Paulo Frontin, no Paraná. Web Rádio Música Viva e 87 FM exibindo nosso programa. Muito obrigado a todos vocês e pelo carinho da audiência, viu? Audiência muito grande no Estadão do Paraná. Vamos até Tocantins, em Colinas do Tocantins, a minha querida Jéssica, e ela manda alô para os seus papais, o Ademir e a Dorilda, na Fazenda Vai com Deus, também em Tocantins, no município de Goiatins. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, tá bom? Vamos em frente, milionário, Zezé de Camargo, Luciano Cantam, muda de vida. Mundo Sertanejo. Não sei aonde eu ando com a cabeça. O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta. O que eu vou fazer pra que eu te esqueça? Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto um idiota. Esqueça, pois não vai me iludir. Eu sei da sua vida por aí. E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta. Muda de vida ou vai me perder. E seja comigo que sou com você. Você está perdida e não sabe o que quer. Muda de vida. Muda de vida ou vai me perder. E seja comigo que sou com você. Não seja bandida e aprenda a viver. Muito bem, recordamos essa música que eu já cantei muito nos shows e super povo pedir, a gente canta de novo, né? Zezé de Camargo e Luciano, muda de vida, época de ouro da dupla, né? Aliás, a dupla continua ainda sendo uma das melhores do Brasil, né? Rogério Silva, os nossos amigos da rádio que Rádio Linhares, em Linhares, Espírito Santo, em Guarapari, a todos vocês amigos da Rádio Sim, um abraço, viu? Em Marilândia, Rádio 87 FM, o Genesi, um abraço a todos vocês aí do Estadão do Espírito Santo, viu? Voltando a Santa Luzia, ou voltando... indo até São João do Paraíso, Minas Gerais, perdão. A minha querida Divânia Silva, a Ilza Ribeiro, a Lidiane Souza, todos vocês amigos, o Paulo Sérgio, né? Aí de São João do Paraíso, Minas Gerais. Rádio Paraíso FM, Amadeus Ferreira, Valmiro Gomes, todos vocês, muito obrigado, viu? São João do Paraíso, Indaiabira, Taiobeiras, toda a região ouvindo nosso programa. Recebam todos